é assim, algo muito místico, muito genérico, vou me consagrar. Mas consagrar, a palavra mesmo diz, é estar com o sagrado. Com o sagrado. E o interessante é que todas as vezes que Deus nos fala para consagrar algo, é porque nós não estamos vendo que algo não está consagrado. O povo em Israel adorava os postes ídolos. Os postes ídolos são o que hoje nós vemos aí em todas as cidades, os obeliscos, vindo lá da Babilônia, criados por Nimrod e toda aquela leva de deuses e homens ímpios. E aquilo, com o passar do tempo, ficava tão comum entre o povo que ninguém tinha noção que aquilo pertencia a um deus ímpio, a um deus pagão, a um deus falso. E as pessoas tinham aquilo normalmente, naturalmente. Vou te dar um exemplo claro. Hoje, qualquer um de nós ligamos a televisão e vemos alguém falando algo que nunca poderia ser dito na presença de outra pessoa. Hoje, qualquer um de nós podemos ligar a televisão e temos lá homens ou mulheres nus. Hoje, nós podemos ligar a televisão e ver na novela, no filme, cenas de satanismo, cenas de pecado, cenas de coisas que são contra o nosso Deus, e nós nem nos atentamos para isso. É como se a gente tivesse um óculos negro que a gente coloca e finge que não está vendo nada, e a gente diz, tem nada a ver, gente, é só novela, é só o filme, é só... E a gente não faz ideia que muitas das coisas que podemos estar guardando em nós, conosco, dentro da nossa casa, são maldições, são coisas dos ídolos desta terra, são instrumentos do diabo, e guardamos estas coisas e não sabemos por que algo não vai bem, por que tal área não vai bem. Nos acostumamos tanto com isso. O que é isso, gente? Não é assim não, não é assim também não, é arte, é teatro, é... Nós nos acostumamos com estas coisas exatamente como o povo de Israel se acostumou com oferecer culto a outros deuses. Nos dias de Elias, o povo lidava com Baal e com os profetas de Baal como se fossem coisas naturais. E é exatamente o que acontece hoje. Se nós pegarmos uma dimensão do ponto de vista do povo da Igreja Católica, nós vamos ver inúmeras pessoas tementes a Deus, fiéis a Deus e que verdadeiramente são povo de Deus, porém indo também ao centro espírita. Busca a palavra, participa da Eucaristia lá no domingo com o padre, estuda a Bíblia, vai de vez em quando, faz algumas rezas, algumas orações, busca a Deus, e ele está buscando a Deus, mas também vai ao centro espírita. Literalmente a repetição do que acontecia com Israel. E eu não posso dizer que quem não é crente não é povo de Deus, porque numa dimensão todos foram comprados pelo sangue de Jesus, então todos pertencem a Deus. E Deus do céu olha para todos e diz: o meu povo está indo adorar Iemanjá. O meu povo está indo pedir ajuda a Ogum, a um Exu. E ao mesmo tempo vai ali e cultua ou tenta cultuar a Deus. Se olhamos do ponto de vista do nosso ambiente, que chamamos de evangélico, nós muitas vezes nos achamos assim, separados dos católicos, mas na verdade nós estamos no mesmo padrão, no mesmo nível de possibilidades de deturpação de tudo que a gente imagina que é de Deus. Quantas vezes não adoramos Maria, mas saímos do culto e vamos embora pela televisão, e daí é briga, e durante a semana nem pensamos em Deus, daí a semana é corre daqui, corre dali, grita daqui, grita dali, descuida aqui, é uma confusão louca, em função muitas vezes do que nós queremos, do que eu estou sonhando, do que eu vou buscar, e aquilo se torna um ídolo na nossa vida. O Senhor está dizendo: vocês já se acostumaram e não estão percebendo. Você, ao invés de ir para o culto, você faz questão de ficar para a novela. Então, isso está sendo uma idolatria, isso está sendo um poste ídolo no meio do meu povo. Vocês não entenderam isso? Que assim como o povo lá de trás de Israel também mantinha aquelas coisas que hoje a gente vê como sendo abomináveis, e a gente não entende como aquele povo era duro, como aquele povo não discernia que aquilo não era de Deus, como exatamente nós não discernimos muitas coisas. Por isso, muitas vezes na história do povo de Israel, Deus disse: consagrai-vos. O que é consagrar, Senhor? Venha para diante de mim, separe um tempo para eu começar a mostrar a você o que é que você tem, que você está fazendo, e que é exatamente a mesma coisa que todo ímpio faz, todo aquele que não me teme faz. Os mesmos princípios, a mesma conduta, os mesmos pensamentos, as mesmas manias. E você está achando que é santo, eu sou de Jesus, glória a Deus. E o Senhor nos mostra neste relato que todas as nossas batalhas pequenininhas. Os espias disseram a Josué: Josué, não precisa nem mandar, isso é um negócio simples, Josué, isso é uma coisa cotidiana, rotineira, isso é um negócio. Então não são as grandes batalhas que nós perdemos, não. Não, não tem nada assim de absurdo acontecendo na minha vida, eu estou caminhando com o Senhor, está tudo indo bem, não são as grandes batalhas. Deus poderia ter feito o povo de Israel perder Jericó, mas aí ficaria muito explícito que é nas grandes batalhas é que a coisa fica, aí eu tenho que prestar mais atenção, orar mais e guerrear mais, porque nas grandes batalhas nós já temos toda a predisposição para estarmos mais atentos, estarmos mais temerosos, mais santos. Mas nas pequenininhas do dia a dia, a gente vai levando. No relacionamento, a gente vai levando. No que tem que cuidar dos nossos filhos, a gente vai levando. Numa questãozinha financeira, de um negócio, de uma palavrinha, de uma... essas coisinhas, essas batalhazinhas pequenininhas, a gente vai falar, deixa para lá. E nelas, nós estamos, muitas vezes, apanhando. Por quê? Porque guardamos algumas coisas que o Senhor abomina.